1208, boa noite. 1208, alterna 1260. Este é o APP Salvador, confirme localização. Aracaju não passou 19.8 aqui, tá difícil, é engano dele. Eu vou voltar pra ele, vou perguntar qual é a frequência que ele quer que chame o centro. Ele mandou chamar em 119.8. Obrigado, viu? Confirma a radial distância do VR de Salvador, por gentileza. controle de Salvador. Boa noite, o Oceano Hermeia 310. Tá no escrito 150. Oceano Hermeia 310. Desça via chegada a Bomed 1. Bomed 1, 310, Oceano. Venha 310, desça para nível 050. 5000, o ajuste no 0 na 3. Oxalá, minha 310, na escola do controle Salvador? Sim, contejou 050, senhor. Confiou? Corrijo. 2000 pés, o ajuste no 0 na 3. Opa, então, 2013, né? 310. 6310, autorizado, sinal ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Reportarei estabilizado no X-Ray, 6310, acionado. Salvador, 1-0, 9-6, Lagoa cruzando 2, 1-0, por onde estiver. Boa noite, Gol 1096, acione identificação na proa de TAP para interceptar a chegada BOMED 1 até ITAP, desce para o nível 050, após torcida via chegada para 2000 pés do QNH 1014. Bueno, então vamos a presente direto TAP 050, após prospect na chegada, a gente no 04, Gol 1096. Panema 310, corrija o QNH 1014. Ele 14, copiado, obrigado. estabilizando, 6310, Xander. Chama 3110, chame a torre, Salvador em 18, decimal 95. 1895, mais. Tá certo. Salvador, torre Salvador, boa noite, 6310, Oxaner, está no final do procedimento, pistão no zero estabilizando, visual com campo, baixada e travada. Oxaner, 6310, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Autorizado pouso, Oxaner, 6310. No 096 autorizado final e ele é a sexway, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado o X-ray da 10, reporte estabilizado no 096. Fox, chame solo 121, décimo 9. Fox, 219, minha 310, chama. controle, Salvador, boa noite, eu vou 9081 com informação, Tango, taxa nível 220 para onda 50. Boa noite, o 9081 na sua identificação na proa de TAP para interceptar chegada por MED 1 no QNH1014 até ITAP, desce para o nível 050, após prossiga via para 2000 pés. Identificou, desce até o 050, ITAP completa a chegada por MED 1 após ITAP 2000 pés e 14 do 908. Estabilizado no ILS 1096 da Gol. 1096, chame a torre, Salvador em 1-8, décimo 95. 895, sai daqui a pouco. Certo. Salvador, Buena, 1096, estabilizado no ILS. Gol 1096, boa noite. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 1-10 graus, 089. Autorizado, pois 1-0, gol 1-0, 9-6. Salvador, eu vou 9081, se for o número 1, aceita a voadona, confirma. Confirma, voadona, gol 9081. Foi de dona, obrigado, 90 e dona. Controle Salvador, Azul 2795. 795, contato radar 2 milhas para a posição Conde. Autorizado voar direto pelo, para interceptar a chegada da Bonf. PNH-104, reporte no ponto da descida. Ok, aprovado pelo, informará para a descida. Muito obrigado. Na proa de pelo agora, Azul 2795, boa. Bom 9081, autorizado, final INS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Autorizado, final INS X-Ray, pistão no zero, reporte no localizador, voo na 081. Solo House 08, linha direita, chame Solo 121-9. Direita 219, 10096. Está no ponto ideal de descida, o azul 2795. 2795, até pelo desce para 4.000 pés, após prossiga via para 2.000, QNH 1-0 no 4. Ok, até pelo para 4.000, depois desce via para 2.000. O comunicador, azul 2795, boa. Estabilizado de volta, pista 10, gol 908. Gol 908, 1, chama a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. Chama a torre, 895, gol 908, não. Obrigado, TV. Tá. Salvador, boa noite, o gol lá 081, marcador externo, pista 90, trem embaixo e travado. Gol 9081, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 099. Autorizado pouso, pista 90, gol lá 081. Salvador, boa noite, TAN 3197, ponto 010, pronto. TAN 3197, autorizado, manhã e manter, deixa eu usar. Ali, mantém 10, TAN 3197. Gol 9081, solo aos 17, liga direita, chame solo 121, decimal 9. 3197, autorizado decolagem pista 10, vento 120 graus, 109. Autorizado decolagem 10, vento 3197. Sete decolado aos 19, chame controle em 119, décima 8. Agora 19-8, obrigado, boa noite, tá? 3197. Igualmente. Boa noite, tá? 3197, passando 2310, possibilidade de voar direto do Salvo. 3197, boa noite, contato radar, suba para o nível 320, autorizado Sambo, ou se desejar, Leda. Final 320, voando direto, Leda, tá? 3197, obrigado. Azul 2795, autorizado final, INS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Reportar a estabilizado final, o FZ, o Azul 2795. intercepta final do procedimento X-Ray Visual Azul 2795. Azul 2795, chame a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95.